noite, e o mel me dá, que se queba hitori, maoru kaza mitori, moieta suto, omotabi, yomigaeru kiyoku ga, kage o hirogeta. Mada yamanai ame, ibasho shimesu, ashiato wa yagate kiete shimau kara. Atarashii peiji o ima hirako. Ashita ga matte. Ashita.